Saudações, meus filhos. Eu sou Sananda. Filhos de todo este orbe planetário, o qual eu amo, toda esta humanidade, a qual eu amo e que eu venho lutando junto aos meus, para o resgate das suas almas, para trazê-los para a luz. Filhos, chegou o momento do meu agir neste orbe planetário, não só neste país chamado Brasil, mas em todos os países deste orbe. Mas o meu agir e o meu mover e o de meu Pai, ele não atingirá somente a esfera física deste planeta, mas também as dimensões ligadas a este planeta. E podemos ir ainda mais longe. O meu agir, o do meu Pai e dos meus, vai atingir um dos quatro quadrantes desta galáxia. Este quadrante, todos os planetas que estão inseridos neste quadrante da galáxia serão atingidos pelo meu mover. Tudo o que acontecerá aqui será transmitido para onde tem que ser transmitido no universo. O que acontecerá aqui irá atingir humanidades de vários desses orbes planetários que vivem nestes planetas e de muitos dos espíritos que estão aqui na Terra, destes planetas que estão aqui na Terra. Este mover será grande através do que Deus, eu e muitos outros faremos aqui. Será algo que necessita ser impactante, necessita ser profundo, necessita ser intenso. Muito do que acontecerá será novo, e muito do que acontecerá já existe, mas será mais intenso. Muito mais intenso. E o que será feito será espalhado de boca a boca, boca a boca, e na internet será compartilhado de mão em mão, de mão em mão. E se alastrará por todo o país e depois se alastrará por todo o planeta. Assim se faz necessário. Não irá causar alarde, não é nada fora de controle, tudo foi muito bem planejado por muito tempo para a chegada deste momento. E eu digo que por causa das escolhas que foram feitas aqui, algumas situações, alguns episódios que só aconteceriam no futuro foram adiantados para que se acontecesse agora. O que seria feito já seria forte, impactante e intenso. Mediante as escolhas, será ainda mais forte, ainda mais impactante e ainda mais intenso. e tudo que será feito será para a aproximação de Deus, para a mudança do seu interior. Será para que vocês sejam mais espiritualizados e menos materialistas. O que vai acontecer será para a sua expansão de consciência. Será para a tua mudança de conduta. Será para a tua evolução. Será para que este mundo comece a vibrar na quinta dimensão. Muitos estão sendo retirados do planeta, pois suas chances esgotaram. Outros estão tendo a oportunidade de, na dor, se redimirem, porque ainda têm chance de continuarem encarnando aqui neste orbe. Aqui só ficarão os mansos, os puros de coração, os amorosos, os fraternos, os benevolentes, os caridosos, os amigos, os serenos, os mansos, os pacíficos. Vocês terão a oportunidade, através do meu filho, do que será feito através dele e de outros que aqui estão, os quais eu colocarei uma grande responsabilidade nas mãos e um grande poder. Poder que vem de Deus, que lhes será emprestado para um grande mover, um grande trabalho espiritual em prol dos seus próprios progressos e do progresso desta humanidade, seja encarnada ou desencarnada. O que será falado aqui, feito aqui e também no plano espiritual. É algo totalmente diferente de tudo que vocês já presenciaram. É algo mais intenso, algo mais abrangente, algo mais expansivo, algo mais forte, mais intenso. Não se espantem. Não queremos idolatria aqui, meus filhos. Não há necessidade de idolatria. Somos todos irmãos. Somos todos iguais perante Deus. Não há ninguém melhor do que ninguém no universo. Não há ninguém especial. Especial no universo, somente o Pai. Só Ele é especial e detentor de todo o poder. Nós estamos aqui, sempre estivemos aqui, zelando por vós. Vocês estão acolhidos. Não se sintam órfãos, nunca foram órfãos. Serão todos acolhidos. Até mesmo aqueles que estão equivocados no mal são profundamente amados por mim, pelo meu Pai e pelos meus. Irmãos, não esmoreçam na fé. Não desistam. Não se entristeçam. Meu Pai é convosco. Eu sou convosco. Eu estou aqui. Chamem pelo meu nome. Pensem em mim, e ali eu estarei. E isto eu não digo da boca para fora, eu digo com sinceridade para vocês. Chamem pelo meu nome, de coração, com amor, com sinceridade, e ali eu estarei e providenciarei para que tudo seja feito de acordo com a tua ficha kármica e com o teu merecimento. Portanto, se vocês pedirem e algo não acontecer, é porque não era ainda o momento. é porque vocês ainda precisam passar por esta prova. Portanto, passem por esta prova com alegria e agradecidos, com grande gratidão. E entendam que se isso está acontecendo, é para o teu crescimento, é para a depuração de algo negativo que tem no teu espírito. Portanto, passe por essa prova com alegria, sem murmurar, sem reclamar, com confiança no futuro, a confiança em Deus e que vocês são espíritos imortais e que o que vocês estão passando é só um momento curto que logo se extinguirá e vocês terão novas oportunidades de crescimento, de evolução e de alegria, porque no universo só há alegria, não existe tristeza em Deus, só há alegria. Absorvam essa alegria, tomem posse dessa alegria e dessa felicidade. Só existe vida, não existe morte, não existe doença, não existe tristeza. Só existe alegria, saúde, felicidade e paz. Só existe a imortalidade. Elevem-se, desmaterializem-se, erradiquem dos seus espíritos tudo aquilo que afasta-os de Deus. Remova todos os vícios do teu espírito. Remova todas as paixões do teu espírito. Remova todo o egoísmo do teu espírito, porque o egoísmo é o pai de todo o mal. O egoísmo é o pai de todas as paixões. Injetem no teu espírito a caridade. A caridade e a prática do bem são as mães de tudo aquilo que aproxima de Deus, de todas as virtudes do Espírito. A caridade é amor, é fraternidade, é a paz. Sejam humildes, simples de coração. Abandonem tudo aquilo que te leva ao orgulho, à vaidade, à soberba, à arrogância, à prepotência e à ganância. Abandonem tudo isto, pois isto os afasta de Deus, isto os afasta da felicidade. Meus filhos, eu preciso que vocês prestem atenção no que eu digo. Eu repito, não se espantem com tudo o que irá se suceder. É necessário para o seu crescimento. Para muitos será vergonha, para muitos outros será tristeza, para muitos outros será motivo de fúria, mas para tantos outros será motivo de alegria, será motivo de paz, será motivo de festa. Lembrem-se que o agir de Deus num planeta ainda dominado pelo mal e pelo materialismo, num planeta de provas, expiações, o agir de Deus não agrada a todos. Isso é entendível, é esperado, nós sabemos. Não tem problema. O importante é todo o crescimento que será realizado mediante o que será feito. Então, meus filhos, aproveitem. Sintam-se felizes por estarem encarnados neste momento, porque é um momento decisivo e é um momento crucial e único para os seus espíritos. Abram os braços e receba tudo o que virá. Que vocês fiquem na paz de Deus. Convosco eu deixo a minha paz. A minha paz vos dou. Muito obrigado, queridos. Saudações. Saudações.